A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, apresenta Aqui se fala, projeto número 1675, do edital da Centra de 2021. Oi, esse é mais um episódio da Pai Bola. Nós somos uma agência de histórias colaborativa e comunitária da periferia de Belo Horizonte. Estamos na Vila Semig, no Barreiro de Cima, e é a partir daqui que contaremos nossas histórias. A periferia nunca se calou. O que falta é a escuta. E é isso que a Pai Bola vem trazer. Porque escutar transforma. Eu acho que eu sempre tive muita dificuldade, sabe? De entender que a gente vive, né, numa sociedade racializada, né, em que, enfim, as pessoas não têm as mesmas oportunidades dependendo da cor da pele. E esse conjunto de questionamentos que eu acho que já estava em mim, estava muito precoce ainda, sabe? E aí entrar na universidade, as pessoas de fato discutindo isso, sabe? E aí eu conseguindo me enxergar, sabe? Me encontrar nisso também, foi essencial, sabe? E aí a parte de leituras, de, enfim, de discussão, começar a materializar essas coisas, sabe? Entender que eu sou uma pessoa, de fato, negra, né? E que como uma pessoa negra eu vou ter diferentes acessos, né? Eu não vou frequentar necessariamente os mesmos espaços, as pessoas não vão me ler da mesma forma, sabe? E aí você comenta até do cabelo, né? Bom, meu cabelo é bem crespo, ele é preto, ele normalmente dá uns cachinhos bem pequenininhos, partindo da raiz até o fim do comprimento do fio. Eu gosto muito de deixar ele num formato mais redondinho, mais bolinha, como se ficasse um blackzinho. Bom, meu cabelo é assim. Eu acho que o cabelo às vezes é muito incômodo, sabe? Às vezes eu sinto isso andando pela rua assim. E eu me encontrei muito deixando meu cabelo crescer, sabe? Foi muito importante pra saber que apesar de tudo, esse sou eu, sabe? E com esse cabelo. É isso. Deixa o erê brincar. Deixa o erê viver. Deixa o surgiu, assim, o direito, sabe? O pessoal falava que eu tinha um perfil, assim, que eu gostava muito de ler. E foi. E aí eu acabei caindo no direito, nessa armadilha. A UFMG me abriu muitas portas, sabe? Eu acho que eu me descobri muito dentro da universidade, sabe? E aí eu também estava me descobrindo racialmente, assim, sabe? Enquanto uma pessoa preta. Estava me descobrindo também enquanto um homem gay. E aí foi juntando tudo isso na minha cabeça e as coisas começaram a fazer sentido, sabe? É porque a gente acaba sendo atravessado por muita coisa. Tem outra história dentro dessa história que não pode ficar de fora. Eu, a partir, eu acho que dos 14, 15 anos, é até vergonhoso de falar isso. Teve uma vez que eu tive acesso ao computador, eu pensei que queria pesquisar alguma coisa. Aí eu pensei, meu Deus, o que eu vou pesquisar? Eu tava em busca do pornô, né? E aí a primeira coisa que eu pesquisei foi pornô gay. E foi muito bom. Só que eu não aceitava isso, sabe? Pra mim, enfim, era só uma questão menor. E aí durante todo o ensino médio foi isso, sabe? Mesmo gostando de alguns meninos, isso nunca aparecia. E eu tentava sempre inibir isso e achar que eu era uma pessoa heterossexual. Quando não era, né? E aí, entrei na universidade, a gente teve uma calorada. E aí eu falei, aí, vou me dar essa oportunidade, né? E aí me dei a oportunidade de, enfim, beijar alguém, beijar um menino. E aí acabou, né? Comecei a entender melhor isso, me sentir melhor com isso, sabe? E até parar de inibir alguns trejeitos, sabe? Algumas formas de falar e entender que eu simplesmente sou assim e que tá tudo bem, sabe? E hoje eu já tô num ponto que eu tô falando disso tudo bem, sem estar extremamente com vergonha, sabe? Sim. Ou extremamente sensível, ficar muito mexido com isso. E... mas muito importante nisso também, e foi durante a pandemia, é que eu tinha uma coisa de que eu não poderia, enfim, ser gay publicamente, alguém ver isso e contar para os meus pais, sabe? Eu tinha essa coisa de que quem tinha que contar era eu. E aí um dia eu tava no banheiro, tinha um batom que eu adorava usar, eu usava o batom, tomava banho, saía o batom, e aí eu usei o batom, saí do banheiro, minha mãe viu, e sabe, ela cagou e andou. aí eu contei pra ela, a Bruna, que é minha irmã, tava do lado, no outro quarto, também já contei pra ela, desci e contei pro meu pai, que eu achei que seria o mais difícil, assim. Minha mãe e a Bruna foram super tranquilas, meu pai foi um jeito mais preocupado, assim, sabe? Ele falou comigo que tinha medo da violência, que eu poderia sofrer, mas que estava tudo bem. E aí, me libertando dessa coisa que eu mesmo coloquei pra mim mesmo, né? Que eu tinha que contar primeiro, foi também uma das chaves necessárias, sabe? Pra poder ser um viadinho na rua. E aí foi isso, sabe? Eu acho que ainda tô me encontrando ainda com a minha sexualidade, eu tô no caminho, mas eu acho que o Gabriel de hoje é um Gabriel muito mais Gabriel, sabe? Alguém muito mais feliz consigo mesmo e muito mais tranquilo de ser gay, sabe? Você merece sentir sem se doar demais. Estudei no colégio que chamava Arco-Íris, que era pertinho de casa. Depois do Arco-Íris, meus pais me colocaram no Crescer, que era um colégio lá de Contagem. Depois do Crescer, eu acho que a gente já mudou pra cá e tem um colégio ali no Cardoso, que é o Coração do Estudante. Fui pra lá, fiquei um tempo lá, e aí minha mãe achou que eu tava... precisava de mais, sabe? E que eu conseguia mais também. Aí ela correu atrás, ela ligava para todos os colégios particulares que ela conseguia e descobriu que o Colégio Loyola tinha um edital aberto para selecionar bolsistas. Me inscreveu e tal, fiquei um mês me preparando, todo um ritual, né? E aí eu fiz a prova, fui bem na prova e aí consegui a bolsa, 100% de bolsa, e aí ingressei lá no oitavo ano. Já no terceiro ano eu conheci duas professoras que foram 2 anos assim na minha vida, sabe? Que me deram a oportunidade de fazer cursinho com elas. Eu queria fazer até um agradecimento especial para essas duas professoras que eu mencionei, a Ana Cristina, de matemática, e a Flávia Volker, de português, literatura e redação, que foram muito importantes para mim naquele momento de muita tensão e que marcaram a minha vida. Muito obrigado mesmo. Fiz o Enem, fiquei muito receoso, né? A gente nunca sabe o que vai dar. E aí, eu até lembro, eu tava no carro, saiu o resultado, não foi tão bom. Eu fiquei... E aí rolou, e aí eu entrei em Direito, no noturno, em 2018, no segundo semestre de 2018. Eu fui aprovado na segunda chamada. Depois que, enfim, sai o resultado, eles vão começando a chamar. Na UFMG. Na UFMG. Depois de um tempo, eu tava sentindo que tava muito maçante, sabe, o curso. Foi quando eu conheci o Diverso UFMG, que é o programa de extensão que tem lá na universidade, que trabalha com gênero e sexualidade. Fiz um grupo de estudo com eles, acabei me apaixonando pela proposta, entrei no grupo, virei extensionista, né? E aí o Direito começou a fazer mais sentido, sabe? Me deixa voar, me deixa voar. Me deixa voar, me deixa voar. O Diverso FMG foi... nossos coordenadores são 2 homens gays, os 2 são casados. E junto com alguns estudantes, eles perceberam que o ambiente do direito estava muito omisso, sabe? Negligente, silencioso com as questões relativas aos direitos das mulheres e aos direitos das pessoas LGBT. E aí eles fundaram um grupo de estudos, e aí deu super certo, e aí o grupo de estudos começou a se semestrar um após o outro, resolveram fundar o Diverso, e aí a gente tem esses dois coordenadores. Como eles se chamam? A gente tem o Pedro Nicole e o Marcelo Maciel Ramos. E aí os dois são professores da casa, ligados ao Departamento de Introdução ao Direito e Direito do Trabalho. E aí o grupo só foi crescendo, sabe? E conseguindo impactar mais a universidade, engajar mais estudantes. E hoje o Diverso FMG, ele continua oferecendo grupo de estudos, mas ele também tem outras iniciativas. A gente tem o Longe Viver LGBT, que visa realizar um diagnóstico, né, sobre o processo de envelhecimento de pessoas LGBT aqui em Belo Horizonte. A gente tem o Observatório de Violências contra Pessoas LGBT. A gente também tem os cursos. A gente está montando um curso de Direito das Mulheres e outro de Direito das Pessoas LGBT. E vira e mexe, aparecem outras coisas. A gente está promovendo evento, está participando em eventos, sabe? Mas a gente tá sempre aberto e tenta manter essa porta aberta, sabe? Porque eu acho que extensão universitária é isso também, sabe? É colocar a universidade a serviço das pessoas e mudando a vida das pessoas, sabe? Dentro do Diverso FMG, o Longe Viver LGBT é um dos projetos que eu mais me dedico. Mas antes de falar um pouquinho mais sobre o que é o Longe Viver, sobre como ele foi concebido, sobre o que ele faz na cidade, eu queria indicar para quem está ouvindo pra gente, um espaço que é muito importante para pessoas LGBT+, que é o Centro de Referência LGBT, que fica no centro de BH, no cruzamento da Avenida Afonso Pena com a Rua Curitiba, e é um espaço super indicado se você quer conhecer melhor as políticas públicas direcionadas para essa população na cidade, ou se você sofreu alguma violência, ou foi expulso de casa por ser pessoa LGBT. Então, caso você esteja precisando, caso você esteja simplesmente curioso, acho que vale muito a pena conhecer esse espaço. São pessoas muito acolhedoras e carinhosas, você pode contar com elas. A gente aplicava uma pesquisa na parada LGBT. E aí, nessas sucessivas aplicações desse questionário na parada, a gente percebeu que o público que estava frequentando a parada era um público mais jovem, sabe? E aí ficou a dúvida, né? Onde estão as pessoas LGBT idosas. E aí a gente começou um diálogo mais próximo assim, da prefeitura e conseguiu conceber esse projeto, que chama Longe Viver LGBT, para tentar entender onde são essas pessoas LGBT idosas, como vivem, quais são as experiências que elas já passaram de violência, de violações de direito, se hoje elas sofrem alguma violência, uma violação de direito, e quais as demandas que esse público, né, em conjunto, tem para demandar não só para a Prefeitura de Belo Horizonte, mas também para o Estado, enfim. Um dado interessante é que a gente tem uma grande dificuldade de acessar pessoas trans. Então, já é uma coisa interessante, sabe? Onde será que essas pessoas estão de fato envelhecendo? Onde estão essas pessoas, sabe? Esse não dado, né? Não alcançar essas pessoas já demonstra muita coisa. Muitos idosos reclamam de falta de espaço de convivência, sabe? De pessoas LGBT. E às vezes esse relato dessa mesma pessoa que fala de uma falta de espaço de convivência também fala que já experienciou violência em espaço LGBT. Então a gente também pensar como que o meio LGBT pode ser violento também para pessoas LGBT velhas, sabe? Mas eu acho que a gente tá tendo muita coisa ainda para pensar, para consolidar e para tentar entender essa experiência dessas pessoas que também são muito diversas, né? Que têm trajetórias muito diversas, que, enfim, experienciam a cidade de forma diversa também, sabe? Que são de classes diferentes, de raças diferentes. Isso. Eu sou o Gabriel Adameses, tenho 22 anos. Eu nasci aqui no Barreiro, né? Na verdade, nasci aqui no Júlio Kubitschek, no sábado, no dia 2 de outubro. E meus avós moram aqui perto, né? Nasci, meu avô ainda era vivo. Minha mãe sentia muita falta da mãe dela. E aí meu pai arrumou esse barracão aqui, fazão 513. E tô morando aí desde então, né? Esse Radamés. Ah, vem de onde? Tem história. Tem história. Meu avô, ele gosta muito de ler e tal, sabe? Até hoje ele ainda lê muito, tem uma estantezinha de livro. Ele faz várias postagens no Facebook com alguns trechos de poemas ou de partes de livros que ele está lendo. E acabou que essa coisa sobre a história do Egito, as pirâmides, os deuses, os faraós, acabou tocando muito ele. E aí ele se apaixonou pela história do Egito, assim. E aí os filhos pagaram por isso. Meu pai chama Queopes, a minha tia é Germana Tutmeles e a outra tia é Juliana Ramsés. E aí meu pai quis continuar o legado, eu sou Gabriel Radameses e a minha irmã é Bruna Ramsés. E a minha tia agora teve um filhinho e ele é Gustavo Kefferen. E aí marcou, né? Agora somos todos assim. E a sua relação aqui com a comunidade, como é que é isso? Vamos lá. Eu, como eu falei, eu vim aqui pra cá em 2008. Só que eu acho que tive uma dificuldade de me desenvolver um pouco, algumas amizades aqui no bairro. E tinha outra condicionante, e essa condicionante agravou mais, é que quando eu fui pro Colégio Loyola, que é estar sempre saindo do bairro para frequentar um serviço em outro espaço, né? E aí no Loyola foi assim, e depois a universidade, que fica na João Pinheiro 100. Então tá sempre também em outros espaços, né? Acabou que eu desenvolvi muito pouco o meu contato com o bairro, com as pessoas daqui, com as manifestações culturais daqui. Então tá conhecendo o podcast, tá te conhecendo, tá sendo muito interessante, que eu acho que é uma forma de aprofundar minha relação com o bairro e também reavivar algumas possibilidades para mim, sabe? Me conhecer enquanto pertencente também, sabe? Ao bairro, à história daqui, e saber que eu posso contribuir para cá também, sabe? De alguma forma. A Paibola já lançou alguns episódios e é muito doido como que o Flávio Marques consegue ser um mundinho à parte que se conecta com várias outras dimensões da cidade, do estado e vai até para fora. Tem muita coisa que ainda tá para sair. E eu espero muito que o pessoal tenha se emocionado como eu ao ver a avó Carlota contando um pouquinho, né, da vida dela, ou em como a gente quer que o bar da Alessandra dê certo e se pá passar lá para tomar uma cerveja. Ou como que a gente, escutando o Cleiton, a gente fica com aquela curiosidade de ir até o Google buscar as lutas dele para conhecer um pouco mais de quem é ele, de ver as lutas dele mesmo, sabe? E eu acho que a Paibola é um pouco isso, de conectar as pessoas, de ser rede, de ser afeto, e de tentar fazer um trabalho coletivo de elaboração e de projeção de quem nós somos, sabe? É muito, muito bonito essa coisa de poder contar histórias. Eu acho que a Paibola é isso. Essa história foi produzida pela Paibola, agência de histórias. Somos uma produtora de podcasts localizada na Vila Semig, no Barreiro de Cima, em Belo Horizonte.